no meu peito. Sofri demais, só eu amei. Você fingiu, me fez perder todo esse tempo. Sente aqui comigo, nós iremos conversar. Pois se for assim, não quero mais chamar. Jurar dias e noites sem saber pra onde ir. Sentimento assim, não quero mais pra mim. Quem sabe parar de fazer papel de palhaça pra quê? Pra rirem de mim. Quem gosta de mim me satisfazer. E pra cantar comigo, chega pra cá, Munhoz e Mariano. Mas só se for agora, mandinha, simbora. Eu vou sofrer, mas tudo irá passar. Pois um dia eu encontro o meu caminho. Vou te tirar do meu peito, enfim. Já não posso mais lutar contra o destino. Sente aqui comigo, nós iremos conversar. Pois se for assim, não quero mais chamar. Chorar dias e noites sem saber pra onde ir. Sentimento assim, não quero mais entrar. Vamos lá! Quem sabe parar de fazer papel de palhaço pra quê? Pra rirem de mim. Agora eu vou por aí, gostar de quem gosta de mim, me satisfazer. E pra ficar bonito agora, todo mundo junto, vamos lá, Mandinha, simbora! Quem sabe parar de fazer, pra rirem de mim. Agora eu vou por aí, gostar de quem gosta de mim, me satisfazer. Obrigado, Amanda, de coração. Sucesso! Amanda e Munhoz e Mariano, Só Eu Amei. Conferimos também Maurício e Eduardo com Cristiano Araújo, Cena de Novela, Tiago Bravo, Ô Mãe, e abrindo a edição com Marcos Bellucci e Fernando Sorocaba, Calma Aí. Central do Sertanejo vai para o intervalo e volta já já. Depois do intervalo, tem... Já estamos de volta com Central do Sertanejo. E tem um parafuso solto na minha cabeça. Deixei pra você apertar. Ainda morro disso, fico louco, não se esqueça. Seu amor pode me consertar. Sua procura, onde se esconde? Você sumiu, saiu na madrugada. Só agora por telefone me liga pra dizer que quer um tempo. Nem liga pro meu sentimento. Pensa que tá tudo bem, tá tudo jóia. Bora pra cima! Tomou uma paranoia. Tem um parafuso solto na minha cabeça. Pra você apertar. Ainda morro disso, fico louco, não se esqueça. Seu amor pode me consertar. Que tem um parafuso solto na minha cabeça. Deixei pra você apertar. Ainda morro disso, fico louco, não se esqueça. Tempo. Nem liga pro meu sentimento. Pensa que tá tudo bem, tá tudo jóia. E aí? Tô numa paranoia. Tem um parafuso solto na minha cabeça. Deixei pra você apertar. Ainda morro disso, fico louco, não se esqueça. Seu amor pode me consertar. E tem um parafuso solto na minha cabeça. Pra você apertar. Ainda morro disso, fico louco, não se esqueça. Seu amor. Quero ver o coro mais bonito do Brasil, vai! E tem um parafuso.